Vambora aí. Vem. Com as duas mãos elas assim, ó. Hoje eu vou sair para encontrar amor. O vento diz que é hoje vem a multidão. Eu vou encontrar a dona desse coração. Aí sempre sorrir e chorar e ter alguém pra eu compartilhar sempre. Viver para alguém que me ama e vive de sempre. Canta aí! Então me encontra, ou deixa eu te encontrar. Me encontra. Me encontra. Me encontra. Quem quer Charlie Brown junto nessa porra? Eu não conheço todas as flores, mas vou mandar todas que eu puder. Vivemos tempo de loucos amores. Contra. Quero ouvir! Contra. Associação Protetora dos Vagabundos, Skatistas, Bestas e Redidos do Rock. Apresenta aqui em São Paulo, Charlie Brown. Eu digo Charlie, vocês dizem Brown. Charlie! Charlie! Eu digo Charlie, vocês dizem Brown. Charlie! Charlie! Fico pensando onde está você. Se você estaria pensando em me encontrar. Como sou, onde estou e onde quero chegar. Como sou, como é que vai ser, onde vou te levar. Mas se você me ver, pode acenar pra mim. Já pensou que louco te encontrar assim? Eu vou na rua, eu vou na pé, sei que vou te encontrar. E quando te encontrar, nós vamos comemorar. Me encontra, ou deixa eu te encontrar. Me encontra, ou deixa eu te encontrar. Me encontra. Deixa eu te encontrar. Me encontrar.